agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Diga Lá ao Senhor Fado. Eu sou a Joana Santos e durante mais 30 minutos estou aqui para mais uma edição onde a alma portuguesa se ouve, onde a guitarra, a viola, o fadista se ouvem aqui. Você está aí desse lado e eu tenho o maior orgulho em trazer para si este seu programa em que a alma portuguesa se ouve, sem dúvida, onde este tesouro é tão bem referenciado, porque o fado que passa por aqui é, sem dúvida, motivo de grande prazer, de grande orgulho trazê-lo aqui, pois para nós, enquanto equipa de Diga Lá ao Senhor Fado, pôr aqui estes fados, trazer aqui estes fados, passar aqui estes fados é, sem dúvida, um motivo de grande alegria. E saber que o Diga Lá ao Senhor Fado é um programa que lhe traz a si bons momentos, boas recordações, que lhe faz companhia e que é um programa que conta com alguma da sua preferência, é sem dúvida um orgulho, um prazer imenso. E por isso, muito obrigada a todos vós que ouvem o Diga Lá ao Senhor Fado, que gostam do Diga Lá ao Senhor Fado. Ainda bem que assim é e muito, muito obrigada. Em meu nome, em nome de toda a equipa deste programa. Vamos então ficar com grandes fados, mas antes de lá irmos, vamos primeiro deixar-lhe aqui uma sugestão. Já sabe que pode pedir o seu fado, pode fazer o seu momento acontecer aqui neste programa. É só deixar-nos um comentário em www.radioantenaweb.info ou então no nosso e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com. Duas portas de ligação estão sempre abertas para si. Vamos começar este nosso Diga Lá ao Senhor Fado, este nosso programa em que a alma portuguesa se ouve e se sente, com um fadista, Fernando Maurício, que por cá costuma passar, com o tema Fado é Condão. Depois ficamos com a Rodinha dos Limões, que também por cá já passou, já faz algum tempo, diga-se. E terminamos com Carlos do Carmo, que também tem alguma frequência aqui no nosso programa, com Vim para o Fado. Vim para o Fado, assim que é. Três grandes fados para começar este seu Diga Lá ao Senhor Fado, como eu costumo dizer, sempre, sempre, em português. Cantar o fado é condão, já vem dentro de nós. É ter voz, ter coração e ter coração na voz. É ter voz, ter coração e ter coração na voz. Às vezes ouço dizer, e quem o diz tem razão, não canta o fado quem quer. Cantar o fado é condão, não canta o fado quem quer. Cantar o fado é condão, não é grito de alegria, nem é sofrimento atroz. É não sei quê que inebria, que já vem dentro de nós. É não sei quê que inebria, já vem dentro de nós. Cantar fado, na verdade, é vibrar numa canção. É saber sentir saudade, é ter voz no coração. É saber sentir saudade, é ter voz no coração. É cantar em qualquer lado, é chorar estando a sós.

fado, novo som. Em liberdades poéticas, dá-me entrada, guitarrista, dá-me o tom. Teu estilo é minha estética, não porei na minha voz nem um lamento. Ai, se soubessem do meu fado, meu amor deixou-me um dia, pus a mão na laje fria. Dei-o assim, por enterrado. Mas não há fado que não seja feito com liberdades poéticas, sem buscar a diferença ou mesmo som. E o sentir numa outra métrica, e por isso ainda que triste esta alegria, acompanha o meu trinado. Bate-se horas ao meio-dia, faz-me boa companhia. Se este fado é feito com liberdades poéticas, não é tanto pela rima ou pelo som, nem pelas frases assimétricas. Meu ouvido corre aberto pelas ruas, que será do meu amado? Não me deixa esta amargura, é mais grave que a loucura. E só por isso canto fado. Diga lá, ó Sr. Fado, com Joana Santos. Fado da nossa partida e de nunca haver chegada. Fado da nossa partida e de nunca haver chegada. Foi desgarrada da vida, e a vida a desgarrada. Foi desgarrada da vida, e a vida a desgarrada. Fato da nossa memória e da história por contar. Fato da nossa memória e da história por contar. Sabe a derrota e vitória, cheira a porto por achar. Sabe a derrota e vitória, cheira a porto por achar. Fato do nosso sentir, ninguém sabe de onde vem. Fato do nosso sentir, ninguém sabe de onde vem. Talvez de Alcácer Quibir, e quando chega é ninguém. Talvez de Alcácer Quibir, e quando chega é ninguém. Fato de tudo e de nada, fado que não tem medida. Fado de tudo e de nada, fado que não tem medida. Há sempre uma desgarrada na desgarrada da vida. Há sempre uma desgarrada na desgarrada da vida. E por entre estes fados e desgarradas, vamos chegando ao fim do nosso Diga Lá ao Senhor Fado. Mais uma vez, muito obrigada por estar connosco. Para nós é um prazer enorme estar aqui consigo. Eu sou a Joana Santos e voltarei amanhã para lhe trazer mais um Diga Lá ao Senhor Fado. Mas antes de ir embora, já sabe que pode, e eu deixo-lhe sempre aqui a sugestão, pode deixar-nos o seu pedido, a sua dedicatória, aquele seu direito a ter a lagrinha ao canto do olho, ou o coração a palpitar, em www.radioantenaweb.info ou então em geral.radioantenaweb@gmail.com. Duas portas de ligação que estão sempre abertas para si. Vamos embora, mas deixamos aqui Fado Bacalhau na voz de Francisco Azevedo e terminamos com a nossa grande Dulce Pontes com o tema Estranha Forma de Vida. Dois grandes fados, e aqui é, para terminar este nosso Diga Lá ao Senhor Fado. Fique bem, tenha um ótimo dia, aproveite toda a programação da Antena Web. Eu sou Joana Santos e amanhã cá estou para lhe trazer um pouco mais desta alma portuguesa. Uma ótima tarde. Até amanhã. Meu coração. condão. Que estranha forma de vida. Um coração independente. Coração que não comanda. Vives perdido entre a gente. Ai, moçamente sangra.